11:08, e a cidade de Foz do Iguaçu é a cidade do Brasil que abriga a segunda maior colônia de origem árabe aqui em território brasileiro. Temos moradores desta colônia não apenas aqui em Foz do Iguaçu, mas também em Ciudad del Este, no Paraguai, enfim, uma grande comunidade árabe aqui na região. E teremos, no mês de julho, aqui na cidade, um evento para atrair investidores para a cidade de Foz. Eu vou conversar agora com a Fátima Ferreira, ela que é assessora de imprensa deste evento. Bom dia, Fátima. Bom dia, Guilherme. Bom dia. Bom dia aos seus ouvintes. Bom dia, CBN. Teremos uma Semana Cultural Árabe, quarta Semana Cultural Árabe, também um evento destinado a atrair investidores aqui para a nossa cidade? É, exatamente. Nós temos o Invest em Foz, fazem investir em Foz do Iguaçu, juntamente com a quarta Semana Cultural Árabe, que acontece de 1º a 5 de julho de 2014. Esse evento ele faz parte das comemorações do centenário de Foz, tá? E é promovido pela Liga Árabe e pela Câmara Internacional de Comércio, que tem como presidente o advogado Dr. Túlio Bandeira. Vale lembrar que o Dr. Túlio trouxe, né, a Liga Árabe, que era sediada em Brasília, ele trouxe para Foz e inaugurou aqui a Câmara Internacional de Negócios também. E quando falamos de atração, de captação de investimentos aqui para a nossa cidade, quando falamos especificamente, por exemplo, do público árabe aqui para a nossa fronteira, há perspectiva de atrair empresários do Oriente Médio para a nossa região? Com quais perspectivas vocês trabalham? Olha, as perspectivas são excelentes, assim, porque nós temos aqui, como você mesmo disse, a colônia árabe, a comunidade árabe, é a segunda no Brasil, ela só perde para São Paulo. Tá? A cidade, ela oferece atrativos, às vezes as pessoas falam, bom, mas Foz do Iguaçu é longe de tudo. A gente pensa diferente, Foz do Iguaçu não é longe de tudo, Foz do Iguaçu é perto de tudo, Foz do Iguaçu está próximo da capital do estado, apenas 600 quilômetros, entendeu? Então, geograficamente, a localização dela é estrategicamente, ela é muito bem localizada. O que, que nós esperamos disso? Atrair investidores para cá, sabe? As pessoas têm que parar de pensar que Foz do Iguaçu é o fim do mundo. Não, é o fim do mundo, nós temos certo a maravilha da natureza, que é as Cataratas do Iguaçu. A Sociedade de Engenheiro Civil Americana elegeu a sétima maravilha do mundo, a Itaipu Binacional. Nós temos um parque hoteleiro excelente, temos assim estruturas, sabe, que cabem grandes eventos aqui. Só tem tudo para deslanchar, tem tudo para ser um polo de investimento. Este evento acontece entre os dias 1º e 5 de julho de 2014. No Bourbon Cataratas Spa Convention, aqui em Foz do Iguaçu. Para quem quer saber outras informações, inclusive já desde agora, já se programar para participar, como é que pode fazer, Fátima? Olha, entrar em contato com a própria Liga Árabe ou com a Câmara de Comércio, com a Câmara de Foz, tá? Que pode, ou espera lá que deu um branco aqui do nome do endereço. É o www.camaradenegocios.com.br. E aí já encontrará. Então, ela está localizada na Avenida Cataratas, no 526, ali na Vila Holanda também. E aí já conseguirá todas as informações para participar. Qualquer pessoa interessada em participar do evento, pode entrar em contato através do endereço eletrônico ou procurar a Câmara na Avenida Cataratas. Conversei com a Fátima Ferreira, ela que é responsável pela comunicação deste evento batizado de Will Invest in Foz, Venha Investir em Foz do Iguaçu. Fátima, muito obrigado pela participação aqui e sucesso nesta captação de investimentos para a nossa cidade. Olha, tudo que, assim, a gente pensa assim, tudo que vem para Foz do Iguaçu, para somar, para mostrar a nossa cidade, entendeu? É bem-vindo. E eu tenho certeza, nós temos certeza que esse evento ele vai abrir a cidade para o mundo inteiro. Essa é a expectativa.